Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe na antena da SBSR e na semana passada, não o mencionámos, fizemos 8 anos, começámos na Radar, eu e o Ricardo Carvalho, depois segui com Ana Freitas Reis e Alípio Padilha, que colaboram no site deste programa. Início com música nova de Ryan Lott, o líder dos Sun Lux, em nome próprio edita Pentaptych, um disco que reúne 9 peças. Uma encomenda para um bailado coreografado por Makong. Seguimos com Green Timbers, Ryan Lott. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Vamos deixando para trás mais uma peça para bailado, vem no último Temporal de Julia Kent, violoncelista canadiana, Imbalance. Lá em cima abrimos com Green Timbers, Ryan Lott, e pelo meio, música recente, edição Deno Valley Records, Kuba Kapsa, um pianista polaco, a ele se junta um ensemble, mas neste Supersonic Moth virou para agulhas mais calmas, escuras e cinemáticas. Ouvimos Exciting The Last Flight e continuamos com um dos dois discos editados por Ben Chatwin, um londrino radicado na Escócia, de Staccato Signals de 2018, agora Knots. Thank you. Banda sonora de Blade Runner, Hans Zimmer, por aqui Wallace, antes Ben Chatwin, depois mais uma novidade por aqui, Automatism. Primeiro disco desde 2015 de um italiano chamado Eugenio Caria, conhecido por Saffron Keira, de Automatism. Ati Riflexi, continuamos com a eletrónica simples de Anne Annie, vem Moons Apart. E seguimos em frente, mais uma estreia, é japonês, depois de se estrear no ano passado com Sins of Scapes, volta Kenji Kiara com Lights in the Sea. Seguimos agora com o disco Dawn. Voltámos à música de Kuba Capsa e o ensemble que o acompanha da edição Supersonic Moth e depois de Kenji Kiara, Unfortunate the Night. Seguimos depois com mais um destaque para um disco que rodámos a semana passada, o EP deste 2019 de Nils Fram, sucede a All Melody e a Encore 1, Encores 2 com Sweet Little Lie. E seguimos quase no final desta emissão do Entrance com música de Max Richter inspirada na obra de Virginia Woolf, The Three Worlds Music from Woolf Works, Mrs. Dalloway Meeting Again. Thank you. Ainda em fundo, o pós-rock misturado com jazz de Emitter é o disco de Pirate Ship Quintet, um ensemble britânico instrumental, antes Max Richter, e dizer-vos, como sempre por esta altura, que o Entranze, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotranze.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Despedimos até de hoje a 8 dias. Boa noite. Fiquem desse lado.